fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô. Corre que o tempo fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô. São vários loucos, tamo junto, a tropa é, tamo de volta. Evolução, inovação no rap é nossa proposta. Corre, corre que o tempo fechou. E não dá nada assimilando os conteúdos nos degraus dessa escada. E o amor no coração, tô pela rua e pelos fortes. A voz do gueto faz ouvir da zona sul, a zona norte. Corre, corre que o tempo fechou. Ninguém se esconde, olho biônico do rap. Atrás dos fire que dá bom, de fé em Deus. Onde estiver problemas vou passar por cima. Me falar e eu reforço aprendizado. A vida ensina, me ensinou e muito bem. Tô vivo, louco e vou além. Que a molecada no sossego faz valer, são mais de 100. Meu povo tá feliz e a rua tá feliz. Eu respeitei, mas foi com força. São vários que contradiz. Ah, tá por um tris, burro e infeliz. Felicidades não enxergou na ponta do seu nariz. A nossa tropa tá formada, o pelotão está de volta. Eu tô ligado, fez valer, acreditaram na proposta. Explosão no microfone, fuja que a tropa chegou. Tamo de volta, faz sua fuga, corre que o tempo fechou. Corre que o tempo fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô. Corre que o tempo fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô. Tamo de volta, rapá, do jeito mais pesado, porém fácil de carregar. Aperte o play, bota o fone, deixa o som te levar. Tropa chegou, o tempo fechou, olha o céu vai nublar. Tamo de volta, rapá, tamo de volta, rapá. Como da primeira vez viemos pra ficar. Se a primeira impressão fica, daqui ninguém vai tirar. Vamos fazer virar, fazer doido pirar. É meu maior prazer fazer o som rimar, embala seu rolê. Tamo de volta aí, pronto pra vencer. Pois sou vencedor, luto em prol de conquista. E desse jeito eu vou, por isso é que eu tô na pista. Ligeiro pra não dançar, atento para versar. Mais um da tropa, que nego choca. Aí que tá a truta, então corre pro seu abrigo que o tempo vai fechar. Corre que o tempo fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô. Corre que o tempo fechou. Só vagabundo mesmo passa uma catropa nessa porra. Corre que o tempo fechou. A rua corre no sangue, não é só pra botar punk, é sem caô.